Estamos apresentando Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Foi pra você aí, Build com House Martin. Também teve Sweetest Taboo, Sage. E abrindo com Dalton, muito estranho. Chegando Sol de Primavera com Beto Guedes. Estamos apresentando Encontro Central. Nossa voz, no que falta sonhar. Já choramos muito, muito se perderam no caminho. Mesmo assim, não vos inventar uma nova canção que venha nos trazer.

canções imortais. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. Eu vou pro ar, no azul mais lindo.